Música, esporte, notícia, prestação de serviço. Esta é a ZYJ 316, 790 kHz, AM, Rádio Clube de Faxinal. Clube, a voz do vale. Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo. Pentecostal, Deus Amor, uma sede mundial em São Paulo, na Avenida do Estado 4568, Baixada do Glicério. Fundador e saudoso missionário Davi Martins Miranda, e na presidência nossa irmã Arine Miranda. E aqui a sede em Faxinal está aqui um pouco para cima do Hotel Itaipu, onde era a Igreja Poder e Glória, a Igreja Sede Pentecostal, Deus e Amor. Na responsabilidade do homem de Deus, pastor Nelson Mar. E que tenha o prazer de cumprimentar os ouvintes do programa Voz da Libertação, sua irmã em Cristo, que eu espero também fique na paz do Senhor. Não desligue seu rádio, porque esse programa vem do coração de Deus para o teu coração. Uma bênção em tua vida, ouvintes amados, desde já. Queremos oferecer essa programação para você que está com seu rádio ligado, que seja o seu celular aplicativo, ou pela internet, ou que seja em sítio, chácara, fazenda, onde você estiver, seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe ali na Bufadeira da Fonta, da Andelita, o Jota, da família, Dona Ivonete família, Antônio Duarte, Val, que Deus abençoe. Fazenda, Gadu, está ali o Irineu também, que não perde o programa, Deus abençoe o Irineu, seus irmãos ali também. Vila Rica, família Araújo, Deus abençoe a família Araújo ali, seus irmãos, também a Edna, e que Deus abençoe todos ali, também os irmãos do outro ministério, os irmãos católicos, que Deus abençoe, Caetê, Lajeado, Vista Alegre, assentamento Maile Sabino, Deus abençoe, povo guerreiro aí, assentamento Maile Sabino, que Deus abençoe esse povo aí, querido, que estão na escuta do programa Voz da Libertação. Também Urtigueira, Deus abençoe os irmãos da Urtigueira, os irmãos Bernice, sua esposa. Que Deus abençoe aí a todos aí que estão sintonizados. Também ali pro lado de Manuel Ribas, que Deus abençoe. Os irmãos Índio da Aldeia, que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos de Reserva, que Deus abençoe. Moá da Serra, irmão de Moá da Serra. Na Igreja Pentecostal, Deus Amor, ele está na responsabilidade do homem de Deus também. Pastor Nelson, com os cultos ali, com certeza ali eu ainda não peguei o papel aqui para mim saber os dias de culto, mas com certeza os dias de culto aí os irmãos já sabem aí, o pastor com certeza tem dado o andamento ali na obra, ali tem os cultos, e Deus tem abençoado de uma forma extraordinária. E também aqui, nossos irmãos aqui, que está sintonizada, minha mãe, que Deus abençoe, também que estão na escuta, também nós somos mais, nossa mãe Angelita. Também nossos irmãos do sítio, eita, fazendo ali, irmão Elias, nossa irmã Irene, também o Daniel, Deus abençoe, nossa irmã Isaías, nossa irmã Cremil, nossa irmã Dayana, nossa irmã Israel, que Deus abençoe, e a sua família também, né? Daí que Deus abençoe também nossa irmã Luiz, nossa irmã Celeno, pastor Nelson, sua família. Nosso irmão Valmir, companheiro de guerra, companheiro de luta, né? Irmã Joana, sua família, sua mãe, Francelina, Marisa também, nossa irmã Netinha, que Deus abençoe. E que Deus abençoe também o Pedrão Rodrigues, meu primo, que está na escuta, que Deus abençoe. Que Deus abençoe também nossos irmãos aqui de Vila Velha, Vila Nova, que Deus abençoe nosso irmão. Ele mandou já É, que tá na escura, mandar um hino vai ser para eles e a programação no sermão Nivalda, no sermão Wanda, a família, que Deus abençoe, irmão Paulinho, Creuso, Davi, Aline, o Felipe, a Rose, ou Davi, tá longe, mas poder estar escutando, que Deus abençoe, que Deus abençoe também. Todo ali no sermão, no sermão Vitinho, né? Pastor Vitinho, pastor Zé, ali também. Pastor ali da igreja da Vila ali que esteve conosco hoje, né? Deus abençoe, Zé Rei, né? Lembrei, irmão Zé Rei, irmão Vitinho, que Deus abençoe esse pastor ali. Deus e vitória a todos vocês. Hoje a igrejinha estava uma bênção, hein? E como Deus abençoou também, de uma forma extraordinária, né? Deus abençoe esse povo querido, nossa irmã Dejanir, nossa irmã Nedina, Vânia, que Deus abençoe, nossa irmã Maria Rosa. Deus abençoe também essa irmã Miriam, Wagner, que Deus abençoe. Essa irmã Débora, a irmã Zilda, que Deus abençoe. A irmã Croni, a irmã Zélia, que Deus abençoe. Aqui conforme nós vamos lembrando, nós vamos falando, daqui a pouco nós vamos falar na cidade aí, onde está a igreja Pentecostal, Deus Amor. Eu me qual o hino que vai rodar agora, Márcio? Ah, você vai ligar aí no 3461-1291. É nosso companheiro de luta hoje de ajudar aqui, nosso irmão Márcio, né? Márcio José, né? Você vai falar com ele. Então, liga no 3461-1291 para falar com ele. Então, qual é o hino que vai ser rodado agora? Na escolha do Márcio ali. Então, vamos ouvir o hino aí para livro espiritual. Vamos, irmão Nivaldo, irmão. O povo ali que pediu, irmão Wanda, povo aí da Vila Velha, para todos aí que estão sintonizados com o programa Voz da Libertação. Espírito, Espírito.